só que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol que nasce no lixão, também nasce no fundão. Nasce na periferia, nasce pra todos drão. O dia raiou, clareou, abençoado dia. Recomeço, retrocesso, agradeço a todo dia. O dia que nasce, também nasce pro neguinho. Os firma, firma, forte, cola junto tudo aqui. As mina tudo gata, cola junto de fininho. Aí neguinho, chega aí. O sol que nasce na samamba, nasce na Ceilândia. Nasce no entorno, nasce pra todo dia. Nasce também pro nosso brother, aí lá me. No PDF, daqui um tempo tá aqui. Tem dia que nasce, tem dia que é checkmate. Tem dia que bate, tem dia que vai dar uns fight. Então acorde todo dia, agradeça a Deus. Reze todo dia, ele também é seu. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol nasce pra todos, mas nem todos enxergam. O sol nasce pra todos, mas nem todos prosperam. O sol nasce pra todos, pra todos. Bagulho é louco, pipoco. Os fracos se desesperam. Obrigado, Senhor. Olha pelos seus, a madrugada se passou. Mas um dia floresceu, como as rosas que nascem na mansão ou no lixão. No lindo jardim ou no cascalhão. O sol que aquece é aquele que apodrece. É aquele que alegra, é aquele que tristece. Uns viajam pra Serino Rupinol e outros batalhando seu lugar ao sol. Faça seu melhor, na sede pra buscar. A vida é combustível pra quem quer conquistar e almejar. Por aqui transformação, que meu verso aqueça o coração do ladrão. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol nasce pra todos, rico ou favelado. O sol nasce pra todos, pro certo e pro errado. O sol nasce pra todos, de novo, pro sábio, pro louco, pro cordeiro, pro lobo, inocente ou culpado. O sol que brilha de manhã, aquece o menino de rua, traz o calor e manda embora o frio e a lua. A Paty acorda, reclama, levanta, fecha a cortina, enquanto o boy aproveita e pula na piscina. O sol que nasce quadrado pro bandido da prisão. O trabalhador vem nascendo da janela do busão. Usei a pele do rico na grama da mansão. Queima a pele do pobre escravizado pelo patrão. Novo dia, nova chance, tudo pode acontecer. Cada dia, cada lance, ou vai ganhar ou vai perder. Novo dia, nova chance, a esperança não pode morrer. O mesmo sol que nasce pra mim, também nasce pra você. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol nasce pra todos. O sol que nasce na mansão, também nasce no lixão. O sol